Era uma vez uma menina que se chamava Isabela. Todos a conheciam porque usava sempre um laço no cabelo e um vestido cor-de-rosa. Morava numa grande quinta onde tinha a sua casa, com um alto miradouro tipo castelo. Gostava muito de pintar, de tocar piano e de andar a cavalo. Também gostava de ajudar a sua mãe a lavar a louça, a pôr a mesa e a varrer a casa. Na quinta, brincava com os seus irmãos e com os seus amigos. Dava também de comer aos patos e aos peixinhos. Quando tinha mais tempo, passeava no jardim. Falava com as flores, os pássaros e as borboletas. Um dia, quando a Isabel brincava sozinha no jardim, teve uma surpresa que só mais tarde pôde entender perfeitamente. Por entre as plantas apareceu-lhe um menino muito pequenino com duas asinhas. Mas, ao avistá-lo, assustou-se tanto que imediatamente correu para junto da mãe. Que pena ela ter fugido! Aquele menino há muito tempo que a conhecia e apenas queria dizer-lhe um segredo. Assim, teve que se ir embora. No outro dia, a Isabel continuou a brincar na quinta com os seus amigos e a colher flores. Mas o menino misterioso nunca mais apareceu. Às vezes, ainda o procurava por entre as flores, com algum medo e curiosidade, mas ele não se deixou ver mais. Entretanto, a Isabel foi crescendo. E tinha agora um grande amigo, o seu primo João. João era um bonito rapaz de cabelos loiros e olhos azuis, que vinha muitas vezes conversar e divertir-se com a Isabel e com os seus irmãos. A Isabel e o João cada vez gostavam mais um do outro. Por isso, um dia resolveram casar. Assim, podiam viver sempre um com o outro, na mesma casa, amar-se cada vez mais e ajudar outras pessoas. Na sua nova casa, viviam muito felizes, ajudavam os pobres e faziam grandes festas com os seus amigos. Davam longos passeios pela quinta, umas vezes a pé, outras vezes a cavalo. Mas esta alegria, esta felicidade entre os dois e os amigos vai acabar depressa. O João é surpreendido por uma doença grave e morre alguns anos depois. E a Isabela fica só e triste. O tempo foi passando e a Isabela continuava muito triste, com saudades do João. Um dia, estando ela sozinha a chorar no jardim, é de novo surpreendida por alguma coisa estranha. Parece que alguém se aproxima dela de uma forma suave, muito suave. A Isabel diz para consigo muito baixinho: Quem será? Os meus amigos, os meus irmãos não são? Quando resolve olhar em redor, vê claramente quem é. Aquele menino que um dia lhe aparecera na quinta, queria mais uma vez falar com ela. A Isabel estava um pouco assustada, mas o menino olhou para ela com grande ternura e disse-lhe: Não tenhas medo, Isabel. Conheço-te há muito tempo e apenas quero dizer-te um segredo. Gosto muito de ti. A Isabel escuta com muito interesse as palavras tão bonitas do menino. Depois, olham um para o outro com muito amor e aproximam-se. O menino consola a Isabel, limpa-lhe as lágrimas e ficam ambos a conversar demoradamente. E a Isabela entendeu que a partir daquele dia tinha um amigo especial. Agora, encontram-se muitas vezes para conversar, para brincar ao apanha, ao esconde-esconde, às escondidas, ou então para apanhar flores ou ficarem apenas em silêncio, muito pertinho um do outro. Quando o seu amigo demora mais tempo, a Isabel sente saudades. Então, chama-o por ele e canta-lhe canções. A canção que a Isabel mais gosta de cantar ao menino é assim. Quando o seu grande amigo regressa mais uma vez, é com alegria que a Isabel o recebe. Hoje é um dia muito especial, porque a Isabel tem muitas coisas sérias para falar com o menino das asinhas. Mas antes, passa o dia inteiro a brincar, só mesmo à noitinha. É que resolvem sentar-se na relva e ficar de mãos dadas a contemplar o céu cheio de claridade. Está uma noite linda e até a lua e as estrelas sorriem para eles. Primeiro ficam ambos calados. Depois, a Isabel, um pouco atrapalhada, diz ao seu amigo: Olha, gosto muito de ti, mas não sei como te chamas, não sei onde moras. Queria andar sempre contigo, mas não tenho asas para voar. O menino vai ouvindo a Isabel e prestando muita atenção. Depois sorri, olha para ela com muito carinho e diz-lhe com delicadeza e suavidade: Olha, Isabel, tu para voares não precisas ter asas. Não preciso de ter asas para voar? Perguntou a Isabel muito admirada. Sabes, Isabel, para voares só precisas de duas coisas: seres leve e pequenina, respondeu-lhe o menino. Ao mesmo tempo que dizia estas palavras, o menino estendeu o braço e a mão para explicar melhor à Isabel o que queria dizer. A Isabel pareceu-lhe tudo tão fácil que logo reagiu ao seu amigo: Como? Só é preciso isso? Entretanto, fica a pensar sozinha e descobre que dentro de si, afinal, tem muitas coisas que a impedem de ser leve e pequenina. Nesse momento, olha para o seu amigo bastante embaraçado e muito triste. O menino estava a entender todas as dificuldades da Isabela e olhou-a com muito amor, mas repetiu outra vez a mesma coisa, ainda com mais firmeza. Sabes, Isabel, quando te tornares muito leve e pequenina, vou-te dizer quem sou. Vou ensinar-te como se voa sem asas e depois leve-te comigo para veres onde eu moro. Depois o menino foi-se embora, deixando a Isabel novamente só e muito pensativa. As palavras do menino preocuparam-na tanto que a partir de então a Isabel nunca mais conseguiu dormir sossegada. Ela gostava muito daquele menino, queria ir com ele, queria saber voar, mas também gostava tanto de ser grande e de todas as coisas que a rodeavam. Percebeu que tinha de escolher e não era nada fácil. Uma vez, logo de manhã cedo, resolveu ir ver todas as coisas de que mais gostava. Primeiro em casa, de sala em sala, de quarto em quarto, foi olhando para todas as suas pinturas, para o seu piano, as suas roupas, os seus objetos de estimação, as fotografias dos seus amigos. Depois, na quinta, acariciou delicadamente o seu cavalo Relâmpago. Deu mais uns passos e aproximou-se em silêncio do lago com peixes e patos. Eles já tinham percebido que a sua amiga andava com problemas, por isso, logo que a viram, cantaram-lhe esta canção. Os peixes e os patos parecem maus conselheiros, são egoístas. Estão a pensar apenas na comida que a Isabel lhe dá todos os dias. Quando a Isabel chegou junto das flores, das borboletas e dos pássaros, também lhe foi dedicada uma canção. E que linda canção! Diziam-lhe que o melhor era ela voar e partir com o seu grande amigo. Cantavam assim. A Nati, a grande amiga e companheira da Isabel, quis consolá-la, mas ela preferiu estar sozinha. Já lá vão muitos dias e a Isabel continua triste. O seu grande desejo neste momento de dor e de confusão é encontrar-se quanto antes com o seu amigo, o menino das asinhas. Estando ela mais uma vez sentada a chorar no seu jardim, ouve de repente os passos de alguém. Por momentos alegra-se, pensando que é o seu amigo, mas quando olha com atenção, vê que afinal é um rapaz da sua idade que se aproxima dela. Olá, disse o rapaz. Olá, quem és tu? Respondeu a Isabel. Eu sou o Tiago, o amigo das flores, das borboletas, dos pássaros, do céu azul, do sol, da noite clara, da lua, das estrelas. Mas a menina parece muito triste. Sim, estou muito triste, respondeu a Isabel. Não viste por aí um menino com duas asinhas? Ah, sim, vi. Ainda há pouco estive a falar com ele, respondeu o Tiago. Tu viste o menino das asinhas? Quis saber a Isabel admirada. E até com um pouco de ciúme, porque pensava que só ela conhecia o menino. E continuou, já muito ansiosa. Tu conheces esse menino? Diz-me onde é que ele está, onde é que ele se encontra? O Tiago tenta acalmar e consolar a Isabela e vai-lhe dizendo que há de voltar em breve. Ela, já mais serena, conta-lhe tudo em relação a ser leve e pequenina para poder voar, pois tinha descoberto, entretanto, que o Tiago merecia a sua confiança e podia falar com ele inteiramente à vontade. Sim, na verdade, o Tiago conhece todos os truques para voar muito alto e há muito tempo que o seu maior amigo também é o menino das asinhas. Por fim, disse à Isabel. Olha, Isabel, isso de se tornar leve e pequenina para voar é muito simples. E quando alguém aprende a voar, já não deseja outra coisa senão voar, voar, voar. Tu sabes voar? Perguntou a Isabel. Sim, há muito tempo que eu sei voar, respondeu o Tiago. Ensina-me a voar, pediu a Isabel. Está bem, eu vou ensinar-te a voar, respondeu o Tiago. Mas primeiro vais dizer isso ao menino das asinhas. Mal acabaram de falar, o menino das asinhas regressou mais uma vez. Logo que a Isabel o viu, abraçou-se a ele cheia de alegria e disse-lhe imediatamente: Eu quero voar! Então, o Tiago retirou-se em silêncio e, a partir daquele encontro, ficou a ser um amigo da Isabel para sempre. O menino das asinhas disse para a Isabel: Está bem, eu vou ensinar-te a voar. Isabela, faz-te leve, leve, leve e pequenina, e voa. Nesse momento, a Isabel voou muito alto. Tinha ouvido e entendido as palavras do menino. Acreditou e voou. Quando a Isabel levantou o voo, ficou uma menina nova, parecida com o menino das asinhas. Ao fazer-se leve e pequenina, deixou tudo, mesmo o seu laço e o vestido cor-de-rosa, e ganhou para sempre o menino das asinhas. Enquanto a Isabel experimentava a alegria e a vitória do voo, saboreava o ar puro do espaço. O seu amigo ia repetindo cheio de entusiasmo: Voa, Isabel! Voa! Voa, Isabel! Também os pássaros, ao encontrarem-se com a Isabel tão alto lá no céu, começaram a dizer-lhe: Voa, Isabel! Voa! Estás a ver como é bom voar? Depois, todos cantaram em coro. Foi esta a mesma canção que eles uma vez lhe cantaram quando a Isabel andava muito triste. O grande sonho da Isabel está realizado. Já sabe voar. Uma vida nova começa para ela. Quantas aventuras! Como vai ser agradável andar com o seu amigo. E lá partem os dois à descoberta de um mundo cada vez mais surpreendente. Vamos ver. Diz-lhe o menino das asinhas. Estás a ver lá muito longe aquelas casinhas? Também moro lá. Aquelas casas são todas tuas? Perguntou a Isabel. Sim, são todas minhas. E agora passam a ser tuas também. Respondeu o menino. E continuou. Quem me escolhe a mim aprende a voar. E começa a ter todas as coisas que eu tenho. Mas vamos descer para veres quem mora dentro daquelas casinhas. Depois explico-te muito mais coisas. Porque nós somos mesmo muito amigos. Logo que desceram, foram de casa em casa para ver quem mora em cada uma delas. A Isabel estava impressionada com tudo o que via e o menino ia-lhe explicando cada situação. Vês, Isabel? Aqui mora o Miguel, dizia o menino. Mas está sozinho com a sua mana Cristina, porque são muito pobres e os pais vão trabalhar todo o dia para muito longe de casa. Nesta casa, continuava o menino, mora a Susana e o André. Também são muito pobres. Não têm pai nem mãe. E na escola ninguém gosta do André, porque é aleijado. Por fim, o menino levou a Isabel à casa de uma velhinha e disse-lhe: Estás a ver esta senhora vive aqui sozinha? Qualquer dia não vai ter forças para fazer o seu comer, nem para lavar a sua roupa. Depois de visitarem todas as casas, retiraram-se em silêncio para um lugar mais sossegado. A Isabel continuava muito séria e pensativa. Entretanto, o menino fitou-a com um olhar muito profundo e retirou-se sem dizer mais nada. Foi o bastante. A Isabel entendeu tudo. A partir daquele dia, ela tem um lindo e sério projeto a realizar. Durante muito tempo, a Isabel foi preparando tudo para concretizar o seu projeto. Até que um dia, vejamos o que aconteceu. A Isabel vendeu tudo o que tinha, mandou arranjar uma casa grande e nela acolheu muitas crianças pobres. Arranjou caminhas para elas dormirem, lavou-lhes a roupa, aqueceu-lhes os sapatos à lareira e dava-lhes de comer. Falava-lhe muitas vezes do seu amigo especial, o menino das asinhas, e de muitas outras coisas boas para elas serem amigas umas das outras e de toda a gente. Depois, arranjou outra casa muito grande para poder dar um pouco mais de conforto e carinho aos velhinhos que viviam sós. Ela mesma cuidava das suas roupas, da sua alimentação, do seu bem-estar e ajoelhava-se diante deles para lhe lavar os pés. Claro que a Isabel não fazia tudo isto sozinha. O menino das asinhas foi cativando e trazendo muitas outras jovens boas como ela para a ajudar. Sabem quem é que veio um dia ter com a Isabel para a ajudar? A Nati, a sua grande amiga. A Isabel ficou tão feliz. Tinham passado muitos dias e muitos anos e o grupo da Isabel era cada vez maior. O menino das asinhas lá ia trazendo mais uma jovem e mais outra, pois havia muitas também que queriam ficar leves e voar. E a Isabel ia fazendo com elas muitos treinos de voo. Antes de ensaiarem um outro voo, a Isabel juntava-as para lhes dar as explicações mais importantes e assim poderem voar com mais equilíbrio e segurança. A lição preferida da Isabel era aquela em que podia falar às suas amigas do segredo que as faria voar com mais rapidez e a maior altitude e por mais tempo. Nessa lição, a Isabel repetia vezes sem fim às suas companheiras. Se realmente fores tão leves e pequeninas quanto desejo, o vosso voo atingirá a maior distância e altitude. Sereis amadas e queridas por muita gente e o nosso grupo será cada vez maior. As amigas da Isabel prestavam muita atenção a cada uma das palavras que ela ia dizendo e todos os dias tentavam fazer como a Isabel lhes ensinava. Embora muito cansada por já ter voado tanto, a Isabel anda feliz. As suas companheiras têm feito grandes progressos. Umas melhor, outras pior, já todas sabem voar. A Isabel encontra-se muitas vezes com o Tiago e com o menino das asinhas, e os seus voos chegam cada vez mais alto. Um dia, durante um desses voos muito altos, o menino das asinhas levou a Isabel com ele para nunca mais voltar. Pouco antes de partir, ela deixara os seus últimos recados e segredos às suas companheiras e amigas inesquecíveis, a que ela muito amava. Foi a prenda sagrada que deixou a todas as que são e hão de vir a ser suas irmãs e amigas, com um gesto de eterna amizade e gratidão. Também para nós, suas irmãs e amigas, queremos cantar para ela e para os céus a nossa eterna amizade e gratidão.